fácil me fazer de vilão. É tão simples julgar quem errou. Não fui eu, não rolou traição. Tente acreditar. Swing sem partida. Como é que eu vou trocar? A mulher que me liga só pra saber que eu cheguei bem. A pessoa que sabe me dar prazer como ninguém. Que me conhece mais do que eu mesmo. Onde eu vou encontrar? Olá, outra alguém que escute os meus problemas sem fingir. E que conta seus tristes, consegue me fazer sorrir. Joga a mãozinha pro lado e pro outro e canta, explode e tudo vai. Com você do meu lado, eu não quero ter fama. Não preciso de grana, muito menos de outra mulher. Tudo que sonhei nessa vida, pode crer, você é. Com você tô completo, abro mão na gelada. Com a rapaziada, passo o domingo a te amar. Pra valorizar. Com você do meu lado, eu não quero ter fama. Não preciso de grana, muito menos outra mulher. Tudo que sonhei nessa vida, pode crer você. Pode crer você. Com você do completo, abro mão da gelada. Tua rapaziada, passo o domingo a te amar. Domingo a te amar. Não vou precisar te perder. Olá, pra gente valorizar. Quero ver se tu lembra dessa daqui, ó. Olá, Juninho. Mas não vai esquecer o amor que eu te dei. Eu confesso e assumo, contigo eu falhei. Porque eu não vou fingir que isso não foi nada. Pra que um dia a gente possa caminhar. Quem tá com saudade, na que mesma estrada. Com saudade, minha metade. Vem apagar o fogo que é só seu. E mata a minha vontade. Imaginação com saudade. Minha metade. Vem apagar o fogo que é só seu. E mata a minha vontade. Vem apagar o fogo que é só seu. E mata a minha vontade. Não vá dizer que me esqueceu. Que o seu grande amor não sou eu. Pense para de brincar com o próprio coração. Coração não tem, não tem porque me deixa tão mal. Brigar é tão natural. Mas sempre nos amamos. Não vá dizer. Imaginando e swingando, vem que vem! Beautiful!